Santa Clara a gente permanece, 0021. 302, boa noite, Santa Clara. Soma 246, reduz a velocidade para 2209. 2209, 246. Salve Salvador Azul, 4980, pronto, pushback acionamento, posição 1. Salve Azul, 4980, chame táxi. Pelo pushback acionamento, chamarei táxi, 4980. Salvador, boa noite, jogou 1096, tá com a Alfa, autorização Fortaleza. 9304, desvio à esquerda da rota, proa 195, boa 20 milhas. Fale desvio da azul 9304. Copia. Voo no 096, Fortaleza, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu. Nível de voo 370 aprovado. Via Zulu 19 até Bangu. Após direto a Buco e após direto conforme a roda do plano. Decolada pistão no zero, após decolagem, curva esquerda. Subida Momo, transição Fruti. Aciona transponder 5120. Controle Salvador, 120.8. Afirmativo, está autorizado 370 para Fortaleza, Pelâmpere do Luno 9, Bangu, direto a Buco, depois Fortaleza sai com forte plano de voo. Decolando da pista no zero com curva à esquerda, seguiu Pomo, Proti, 5120 no transponder. O 208 é o controle, voo no 096. Vida Momo, transição Proti. Estimativa, Momo, Proti. 096, portão 08, chame pronto, pushback, acionamento. Chamada pronta. Salvador, boa noite, 888, boa noite, 88, táxi via Alfa, recorte antes da Juliette. Alfa. Azul 9304, chame o centro Recife, na sequência 125, décima 1. Boa noite, Uno 246, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 1.246. Salvador Azul, 4980, pronto para o táxi com 3 horas e 50 de autonomia, 109 a bordo, Alverna, Maceió. 109 a bordo? Afirmativo, 109. Acertado. Siga. Confirmando LS X-Ray, Luz. LS X-Ray para a pista 10. Estabilizou no ILS 1970. A 70, chame a torre em 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, 1970, obrigado, até logo. 1970, desça para 3.000 pés, o ajuste 1021. 5.000, com 1970. Sou 970 para o localizador, curva à esquerda para o 040, reporte estabilizado. 040, reporte estabilizado, igual 970. Salvador, 5972, opção ali, identificação, autorizada a chegada bom, fica para 4.000 pés, o ajuste na 021. 1970, autorizado até 2.000 pés. 2.000 pés, não acertou. Estabilizado no 246. 1246, chame a torre, 1918, meia dúzia. 186, a torre, obrigado, 246. Autor de Salvador, boa noite, 1178, uma informação alfa. 1178, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à margem, desça para o nível 050. Olá, Salvador, boa 901, formação Bravo, prosseguindo. Gentileza, pega prevista para Guarulhos. Qual que é? O azul 500, só um minuto, gentileza. Alô, boa noite, boa 970, livrou. Código 970, táxi de Alfa, recorte em Cidade Juliette para ingresso. Alfa, Cidade Juliette, reporta da Alcool, 970. Azul 5001, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, Azul 5001. Azul 5001, Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, aprovado nível 3620, via Upper Zulu 10 até Tango Bravo Eco, Taubaté, após conforme rota. Decolada 10 com curva à direita após decolagem na subida da AEL, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5123, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 3-0 para Guarulhos, via 3-1-0, Taubaté. Decolada 10, da AEL, Leda, Motiva, saída, aciona 5123, controle 120, decimal 8, azul, 0-0. Aperta azul 5001. No portão 09, chame pronto, puxa, vai funcionamento. Câmara 09, azul 00. Azul 4980, saída por Cajamo, Caju. Azul 4980, contato radar, vou para o nível 350, saída Puca. 350, azul 4980. 70, via Juliette, prossiga para o portão 07. Via Juliette 07, com o 970. Solo, boa noite, 246. Código 246, taxa de Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, 246. Controle, só cidade autorizada. Estado, a gente informações no próximo amare. Eu não sei se está autorizada para o Estado. Pode estar, obrigado. Juliette, está a Juliette no 246. 346, Juliette, portão 02. Juliette 2, 246. Zero, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette. 2050, aproximadamente 30 milhas para livrar formações. Está ali previsa no 4980. 4980, obrigado. Azul 4980, centro solicita que após desvio vá em Aracaju. Após desvio, Aracaju 4950. E o 5972 tem condições já para a Duna? São 08, voo 096, autorizado, chama táxi. Chama da táxi, 096. Até 2 mil pés, o ajuste permanece na 021, está autorizado a sinal ILS e a parte estabilizada. Este para 2 mil pés, na proa de Duna, autorizado ILS, 5993. No 3178, reduza para 2009, número 2 na aproximação, direto até 3 mil pés, o ajuste na 021. Descendo para 3.000 e reduzindo para 2.10, para 3.178. Antes da Juliette, Bono 970. Bono 970, mantém a posição antes da Juliette, aguardando. Mantém. 4980, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Europa, Ciro, 84. Ciro, 84, send by T-Clearance, confirm your flight level requested. We request final level 350, we are the position 1111, and as soon as you can, we are ready to start and push. Stand by 1 minute. Europa 084. Obrigado. Bravo. Norte azul 2774, número 2 para a Copa. Prepare a subida Coral, aguardando. Site principal Índia Alfa, fonte espera 1-0, torre 1-8, decimal meia dúzia, altímetro 1-0-2-1, tem um bom voo, gol no 096. Obrigado, pátio Índia, fonte espera 2-6-6-21, obrigado, boa noite, bom trabalho. Seis um 1-7-0, de passagem ao tráfego da companhia, taxiando próximo através do portão 6-12. Após ingresso, Juliette, prossiga portão 1-0, portão 10. Após a aeronave da companhia, ingressa para portão 1-0, vamos acertar. Douro, TAM 3305, pronto, copia Recife, boa noite. Aguarde 3305, informação Bravo para Recife, aguarde só um minuto, TAM número 3 para copia. Prepare a Puca Jambo Caju. Puca Jambo Caju, TAM 3305, aguardar. Salvador, azul 051-89, puxa, acionar. Azul 5001 no portão 9. Isso! Gente, azul 5001. Coordene com a equipe do solo. Assim que o Boeing 737 da Gol parquear a sua esquerda no portão 10, após o tráfego em coordenação, está autorizado no portão 9, chame táxi. Próximo do 10 está livre, coordenar e o posto com azul 5001. Só 084, Red, copy. Go ahead, sir. Prazer, Edson, filhante do Lima Echo Mike Delta, track level 350, via Upper Zulu 10, until Natal, November, Tango Lima, then Upper November 873, after according flight plan routes, departure from Water 10, after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Puka, with Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo transition, Zipar, Squawk, 5107, and control departure frequency 120.80. Copy, sir, we're clear to destination Lima, Echo, Mike, Delta, Madrid, track number level 350, routing upper Zulu 10 to Natal, November Tango, Lima, and up in November 873, flat plant route. We'll depart from runway 10, left turn, Puka departure, transition Zipar, 5107 on the squawk, and departure frequency 120 to Malaysia, Europa 084. Quebec is correct, Europa 084, confirm if you're ready now to push and start. I confirm, ready to push and start. Okay, clear, push and start, send 1-1, report to red tanks. Europa 084. Push to push and start, position 1-1, and call you to taxi, Europa 084. Salvador, Chanel 6224. Para autorização Aracaju. Bom, Commander 24, Chanel, informação Bravo, número 3 para a Copa, só um minuto. Prepare a subida Conde. Sente da Bravo, 62, 244. Azul 2774, Porto Seguro, pronto, cobre. Azul 2774. Azul 2774, Porto Seguro, Serra Brava, Paciana, nível 180. Está autorizado via Golf 677, até Raíra. Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa Raíra, após direto, conforme rota do plano. Colodão no zero, com curva direita, após decolagem na subida Coral. Aciona transponder 5. Correção, transponder 0264. Controle Salvador 120 decimal 8. Transponder 0264-1208 é o controle de Salvador, é o 2774. Correto, 2774, Pátio 3, chame pronto, pushback, sonamento. Boa noite, Rio 592, Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, atento ao balizador. Prevista a posição 612 do Pátio 3. Fala, ficou meio ruim aqui pro 5001 fazer simultâneo com a Europa aqui. Previsto efetuar simultâneo aqui, portão 9 e portão 11. Não tem condições, é isso, Azul? Não tem, nessa. Pedi pra parar aqui um pouquinho que ficou meio apertado pra continuar, se quiser. O tráfego da Europa tá puxando mais a cauda, se eu finalizar o pushback. Obrigado, hein. Tá 3-3, no momento, o Chané 63, no 3, tá no 06. Chané 63, 1-3, aguarde para o pushback, previsão de mais 3 minutos. Aguardando 63, 1-3. 305, cobre Recife. Pronto, cobre. Tá 3305 para Serra Brava, Romeu Foxtrot, Recife, aprovado nível 330. Está decolado no pistão no zero, após decolagem curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Após Caju, prossiga conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 5115, controle Salvador 120, decimal 8. Tá 3305, autorizado Recife 330. Decola da 1-0 na Puca, Jamo, Caju, após Caju, prossegue rota. 5-1-1-5 é o transponder e 2-0-8 é o controle. Correto, tá 3305, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Camaral, tá 3305. Táxi azul 5001, tá alternando Campinas com 3 horas e 50 e 103 pessoas a bordo. Copiado, azul 5001, aprovado o táxi via parte principal, Índia. E Alfa, ponto espera do 1-0, torre 1-8, decimal meia dúzia. Controle, correção, altímetro 1-0-2-1, então bom, boa noite. Pátio Índia, torre 2-6, obrigado aí, boa noite. 7-2, meia dúzia, Romeu a posição. Taxi 94, where are you, taxi? 084, approved taxi by Apron 1, India and Alpha, to holding point 2110. Bear call tower 118.60. Altimeter 1021, route 5109. Thank you, taxi by Apron India and Alpha, and tower 118.6, Alpha 084. Solo, Sábado, 3178. Prossiga táxi lento, Vial e aguarde antes da Juliette para ingresso. Como portão 05, previsto, ocupado no momento da recolha da companhia. Sempre mantém antes da Juliette, aguarde no portão 3. 3, 1, 2, 3. Portão 5, aguarde mais um minuto para iniciar, tá? 3305. É 224, Copa Aracaju. Prossiga na escuta. Nome é 224, Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo. Aprovado nível 190, via Golf 677. Fala da pista 10, após ecológico, curva esquerda, na subida Conde. Aciona transponder 0263. Controle Salvador 120, decimal 8. Sentinel 62, 24, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, Aracaju, 190 nível, Golf 677, aerovia, saída Conde, decola curva esquerda no 10, transponder 0263, 1208, controle, portão 362, 234. Correto, chama 6224, portão 03, time pronto, pushback, acionamento. Portão pronto. 0, saída móvel. A saída móvel, Gol 0090. Da Aero-Europa, passando agora a cauda. Após o tráfego em coordenação, tá livre no 62, chame táxi, chama 63 no 3. Ok, vai chamar o 63 no 3. Boa noite, 68, boa noite. A senhora identificação autorizada, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, Mari. Autoriza direto Duna da presente. 868, mantenha a chegada. Do Aero-Europa, após o tráfego em coordenação, está autorizado o portão 5, chame táxi na 3305. Após o 30 do Aero-Europa, vai iniciar o 4, aliás, o 5001 vai cruzar mil pés. 0001 no contato radar, ficou para o nível 360, após 2000 vai lendas. 360 após 2000 lendas, o 5001. Observa a finalização do pushback do Airbus 321 da TAM. Após o mesmo ingressar no pátio 3, prossiga via pátio em Índia, Monte Espera 10, torre 118, decimal 612, altímetro 1021, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado, até a próxima. Salvador, boa noite, China 6224 no box 3, para posto em funcionamento. A gente aguarda autorização, previsando em mais 2 minutos, China 6224. É, China 6224. Está livre do Gilson. Oi, senhor. 4 horas, boa noite, acionário 2, 1, 2. Acionário 2, 1, 2, acionário identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 060. 060 na frente. Entra, com cautela com a aeronave, ingressa para o Brasil. Boa noite, Salvador, Sideral 9973, com a Bravo, autorização 3.0.0. Boa noite, Sideral 9973, para Confim, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, aprovado nível 3.6.2.0, via Upper Zulu 2.1, até decote, Delta, Eco, Papá, Oscar, Tango, decote, e após direto, conforme roda do plano de voo, decola da pista no zero, após decolagem, curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5126, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado com 360, Nato Zulu 21, após deporte, DCT, conformado do lado. Decolada 10, com 3, no perfil da Arbor Elefa. 5126, transponde 1208, controle de saída, Federal 9973. Correto, Federal 9973, parte 3, chame pronto, pushback, sonometro. Bom, nosso 723, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizada final ILS e aporte estabilizado. 723, desce para 2.000, no 021, chama estabilizado. Bom, no 096, chama o centro Recife, na frequência 1.26, decimal 85. 2.8, chamou. Salvador Departure, o Diffrit, Europa 084, at clear. Europa 084, radar in contact, climb at flight level 3, private 0, on Fuka Departure. Ok, caso debe ser un poco de facturero para 084. Perna, Fortaleza, 3:55. Segunda direita, via pátio Índia, considero no 0, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Altímetro no 021, bom voo, boa noite, tá 3305. 021, segunda direita, pátio Índia e 18, 6 dúzia, tá 3305. Chinami 224, coordenando com o equipe do solo. Após a passagem a cauta do Airbus 320 da TAM, está prosseguindo para o ponto de espera. Após o tráfego em coordenação autorizado, portão 3, chame táxi, Chinami 224. Paciência para a passagem da TAM, autorizado para o estacionamento para coordenar com o solo, 6224. Controle CMR 6313. CMR 6313, contato radar, vou para o nível 360, vou em Leda. 360, Leda, 6313. Azul 5001, chama o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, obrigado, boa noite, 5001. Pouso 868 do separador 1010, ajuste 1021, não autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 1010, reportagem estabilizado, gol 1868. Controle Salvador, passarelo 2224, informação Bravo. Passarelo 2224, assinando identificação, voe pro ADTAP e reposto no ideal de descida. Pro ADTAP já no ideal de descida, passarelo 2224. Passarelo 2224, desça até o nível 070. Descida para 070, passarelo 2224. Prossiga à direita, via Índia Alfa, considero no 0, torre 118, decimal 6 dúzia. Ajuste de altímetro no 021. Tem um bom voo e boa noite, assinamento 2-4. Olha, direita, Índia Alfa, considero 18-6, 1020 no ajuste, muito obrigado. 2-4. Europa 084, request de VA to the left, heading 040 to avoid. Declare deviation Europa 084. Deviation approved, Europa 084. Controle Salvador, boa noite, tá 3305. 305, boa noite, contato radar, vou para o nível 330, sai da boca. 330, boca, tá 3305. 1723, sobre a torre, em 198, meia dúzia. 18, meia dúzia, bom, 323. Europa 084, contact now, Recife Center, frequency 126.85. 126.85, Europa 084, good day. Controle, eu vou chamar 6323. Consiga. É possível coordenar direto máxima? Pode. Na 6313, chame agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, chame na 6313, boa. Salvador, boa noite, o Channel 6224, decola na Conde, fizeram 1.600 em subida. Channel 6224, boa noite, contato radar, vou para o nível 190, vou direto Conde. Direto Conde, 6224. Estabilizado no ISRS, o gol 1868. 1868, chame a torre, em 1862. 1866. Anel 6212, desça para 2000 pés, autorizada final INS, aposto estabilizado. 2000, para trás, estabilizado, 6212. 32224, desça sem restrição para 3000 pés, ajuste no 021. 3 mil pés, ajuste no 021, passaria do 2224. Pito no 0, Guarulhos, copiou 400400, formação Bravo. W8 no 0, para Serra Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, nível 400400, aprovado. Vai prosseguir via Upper Whisky 50 até Vitória, vindo Tango Romeu. Após, prossiga conforme roda do plano de voo. Decola da pista 1-0 após decolagem, curva à direita. Subida da El, após Leda e após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5-1-3-2, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Decimal 3-0-400 para Guarulhos, através da Amplio 50. Vitória, após Vitória, roda para Nivô. Roda 10 com a direita da El, Leda, Bidev. 5-1-3-2-1-2-0-8. Correto, Rio 9810, parte 3, chame pronto para o chibac acionamento. Na ponta do Rio 9810. Salvador Azul 2474, está pronto para puxar acionamento na 4 linhas. Autorizado Azul 2774, no parte 3, chame táxi. Parte 3, autorizado chamar a táxi 2774. Boa noite, Salvador Gono 723, livrou. Salvador Gono 723, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, Gono 723. São 3305, estou no centro Recife, na sequência 1926, decimal 85. 2085, boa. Channel 6212, chame a torre, 1-1-8-6-12. 6-2-2-2-4, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Autorizada descida 2000 pés, reporte estabilizado ILS, passarela 2224. É possível coordenar a proa de Alfa Romeo 363 para Channel 6224? 224 agora. Agora. Pronto, chegou no 868, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette reportará. Salo, boa noite, o Corolla 34, frente da informação, autorização bateu. Código 1134, para Maceió, aguarde só um minuto, Pop. Estamos com 5656 a bordo, 345, alterna Vitória. TAC-74, táxi via parte 3, após observar a passagem do Boeing 737 na Gol, está ingressando agora na Juliette. Após segunda direita, ingressando parte principal, Índia e Alfa. Ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal meia dúzia. Altímetro no 021, tem um morro azul 2774. Pelo parte 3, após a arena da Gol, Índia Alfa, 108-6 no ponto espera azul 2774. Obrigado, bom trabalho. Boa 1-1-3-4, subida prevista, Bucajamo-Caju. Bucajamo-Caju, obrigado. Salvador 9407. Nível 360 Galeão, tá no 1-0. 9407 Galeão, aguarde copo. Número 2, prepare a da El Leda Irumi. El Leda Irumi, obrigado, tá aguardando. Salvador, 3600, boa noite. 3600, boa noite, a identificação autorizada. Chegada a Mário, desça para o nível 060. 060, para pushback, funcionamento, gol 934, está no 2. Gente, aguarde. Só um minuto, gol 934. Aguarde, gol 934. Boa noite, Xanara 6212, Lebrão Mestre. Boa noite, Xanara 6212, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, previsto é 02, Lima, do parte 3, mesmo assim atento ao balizador. Alfa, Kilo, confirme. Alfa, Kilo, parte 3, parte de carga, posição prevista 02, Lima. Alfa, Kilo, no parte 3, posição 02, Lima. Bono 34, Cobra. Passa Cobra, Bono 34. Bono 34, para Maceió, aprovado nível 350, via Resolu no 7. Decolador no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5134. Correção 5135, transponder. Controle 120, decimal 8. 7 para Maceió 350, Resolu no 7, decolador 10. Puca, Jamo, Caju. Ciclo 35208, Gol 134 para pushback, estacionamento está no 2. Correto, Gol 134, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame na táxi. 9407, cobre. Pronto, 9407, Galeão aprovado nível 3620 via Upper November 857 até Moussu. Mike Oscar Lima Sierra, uniforme Moussu e após conforme rota do plano. Decolada a pista no zero após decolagem, curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Irume. Índia Romeu, uniforme Mike Índia Irume. Aciona 5140, controle Salvador, 120, decimal 8. 6224, está agora 60 milhas no Oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 120, decimal 3. 203, né? 6224, boa noite. 8, controle, 9407 e pronto para o estacionamento do 10. Correto, Gol 9407, portão 10, autorizado, time 10. Desistir, uma tarde, 9-0-7. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, sua para o nível 180, voe Coral. 180, voando Coral, Azul 2774. Azul 4107, pode informar mais quantas milhas nessa proa? Azul 4959, autorização para Ilhéus, ciente da informação, Bravo. Boa noite, Azul 4959, Ilhéus, confirma o nível solicitado. 60. Copiou 4959, senhor? Tem uma guarda, cobre Azul 4959. Estimado, senhor? Mais 2 minutos. Ok, grato. Não se desculpe.